aí, Paulo Fogaça. Fala, Márcio Fava. Achei uma moda boa, cumpa. De tão boa, vamos tocar no Faustão. Ah, e o homem gostou. Se não gostar, toquemos no Galpão Crioulo, tchê. Fiz uma marca retoba de galponeira, uma flor de uma bandeira que dá gosto de cantar. Tomei a nota e o sotaque de fronteira pra ficar a vida inteira mundo afora ressonar. Uma bandeira que parece da tututu, canta flor e canta truco e uia. Esse entreveiro qualquer um fica intertido, modo dois leão e vidro que eu duvido não passar. E não tem nada, nem de baile derramada, nada de apiloca, nem de cheiro de galpão. Esta bandeira que arrepia a gauchada, se não passa dessa feita vou tocar lá no Faustão. É um baita troço, melodia bem grudenta e uma letra paixoneta bem boa pra festival. Se não gostarem, entrego pro Rei Roberto, que aí tá mais que certo, sucesso internacional. Se não gostarem, entrego pro Rei Roberto, que aí tá mais que certo, sucesso internacional. Vai ganhando nessa voz. Tem tudo pra dar certo, essa. Era boba quando eu fiz com duas notas. Essa vida diminuta pra complicar a harmonia. Ficou baldosa que não quer chegar ao fim. Acho até que o Ivan Lins vai querer a parceria. Não vejo como não passar essa maneira. São três votos confirmado, não há nada mais bagual. No fim do ano duvido que eu não me mude. Trio Vini Hollywood com direito autoral. Não tem nada, nem de baile derramada, nada de da tia piloca, nem de cheiro de galpão. Esta maneira que arrepia a gauchada, se não passa dessa feita vou tocar lá no Faustão. É um baita troço, melodia bem grudenta e uma letra paixoneta bem boa pra festival. Se não gostar, entrego pro Rei Roberto, e aí tá mais que certo, sucesso internacional. Se não gostar, entrego pro Rei Roberto, e aí tá mais que certo, sucesso internacional. Se não gostar, entrego pro Rei Roberto, e aí tá mais que certo, sucesso internacional. Esse cara sou eu.